Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema. Todos os pássaros sossegaram. As crianças desceram das árvores, guardaram os jogos, recolheram a casa. A noite está próxima. Levanto a cabeça e deixo a voz deambular por dentro deste silêncio de água e de estrelas. A noite está próxima. Tensão. A minha vida. Eu fui a um hospital porque eu tinha um pé partido e o doutor atendeu-me, acabou de me atender, disse-me assim: vai chamar o maqueiro? E digo eu: sim, você, estou-me por você e tudo. Sim, você. E eu digo: vá você, respeite-me você a mim. Já lhe disse que isto não é nenhuma manifestação, respeite-me. E eu digo-lhe: não é nenhuma manifestação, não, porque eu nunca fiz manifestações e não espero de fazer. Mas o senhor já fez. Eu? Você? Estou também por você, porque eu também me tratou por você. Nunca. E eu digo: foi sim, porque eu já ouvi na televisão. E ele diz assim: vá chamar o maqueiro, já lhe disse. E eu digo: vá você. E nisto puxo-se muito chateado e chama-me ao doente: Alzira! Alzira! Já não tratou a senhora como devia ser também. Nisto vê a senhora e vê o maqueiro atrás. Aí vai esta senhora fazer o raio-x. O maqueiro lá me levou. Um senhor muito simpático. Cai neve no cérebro vivo do miraculado. Dizem que estes milagres só são possíveis com rosas e enganos. Precisamente no segundo em que a insónia transmuda os metais diurnos em estrume do coração. Dizem também que um duende dança na ereção do enforcado. O fulgor dos sémanos venenosos alastra no brilho dos olhos e um sussurro de tinta preta aflora os lábios, fera a mão de gelo que se aproxima da boca. O vómito de luz ergue-se das palavras ditas em surdina. A seguir vem o sono, e o miraculado entra no prateado voo dos cisnes. O dia cansa-se na brutalidade com que a voz se atira contra as paredes, abrindo fendas em toda a extensão das veias e dos tendões. Quando desperta com o crepúsculo, o miraculado olha-nos fixamente e sorri. Dá-nos uma rosa em forma de estilete. Fechamos os olhos, sabendo que este é o maior engano da eternidade. De outra vez, eu tenho uma médica da vista também, ali naquele hospital. Mas só tinha ido lá uma vez. A segunda vez que lá fui, pensava que tirava a senha, mas não era preciso. Disseram uma menina que estava a atender as pessoas, foi uma pessoa muito simpática. Olha, vai para o corredor adiante e a porta 2. Bata aí, que se ela não estiver, deve estar a chegar. Vencendo lá uma enfermeira muito gorda, muito forte. Mas isso não tinha mal nenhum, porque cada um é com cada um, não é? E até digo-lhe assim: ó, senhora enfermeira, fazia favor de dar-me uma informação. Diga! Assim, com isso, de repente. Eu digo, sabe-me dizer se está aí a doutora Maria João Ribeiro? Eu não durmo com ela. E disse, é que é isso, informações que se deu uma enfermeira a uma pessoa que vem perguntar-me para uma informação. E ela meteu-se lá para dentro e fechou uma porta. Mas eu bati à porta. Bati à porta e veio mesmo a minha médica. Que ela já não me conhecia, que só me tinha consultado uma vez. O que é que a senhora deseja? Olha, desejava falar com a minha médica, a doutora Maria João Ribeiro. Então sou eu. Eu não conheço a senhora por minha doente, mas sou. Vá lá ver a ficha que está lá, a minha ficha. Bem, ela teve-me a consultar. E depois de me consultar, eu digo assim, senhora doutora, eu vou-lhe contar uma coisa. Diz-me ela assim, conte lá. Este monstro que está aqui à nossa frente. Eu digo assim, não a tratei por uma enfermeira. Este monstro que está aqui à nossa frente, fui mal criada, fui obrigada. Eu perguntei, estava cá a doutora Maria João, e ela disse que não dormia com ela. E a doutora Maria João disse-me assim, ai, não dorme não, que eu também não queria. Disse a médica. E ela foi assim, para querer falar. E eu digo, xiu, quem fala agora sou eu. Esta enfermeira não tem educação nenhuma. Não é diplomada para enfermeira, para estar aqui neste lugar. Porque ela só tem habilidade para guardar porcos. E se calhar matava-os todos. Ouve-me. Que o dia te seja limpo e a cada esquina de luz possas recolher alimento suficiente para a tua morte. Vai até onde ninguém te possa falar ou reconhecer. Vai por esse campo de crateras extintas. Vai por essa porta d'água tão vasta quanto a noite. Deixa a árvore das cassiopeias cobrir-te e as loucas aveias que o ácido enferrujou erguerem-se na vertigem do voo. Deixa que o outono traga os pássaros e as abelhas para pernoitarem na doçura do teu breve coração. Ouve-me. Que o dia te seja limpo e, para lá da pele, constrói o arco de sal, a morada eterna, o mar por onde fugirá o etéreo visitante desta noite. Não esqueças o navio carregado de lumes, de desejos em poeira. Não esqueças o ouro, o marfim, os 60 comprimidos letais ao pequeno almoço. Tenho uma irmã também num hospital muito mal. Muito mal, muito mal. Já está lá internada e está muito doente, muito doente. Não sei agora, mas ali está a ser bem tratada. Tem um cancro já com muitas raízes. Mas ela não sabe. Porque ninguém lhe diz, porque ela soube que tem um cancro e não quer ser operada. E os médicos dizem que ela tem muita raiz, que vai ser operada, porque tem tido muitos estudos de muitos médicos. Nem é só de um. Todos têm estudado, entre todos vão a ver o que é que ela tem. Mas agora acusou no coração qualquer coisa, também no coração. Está doente do coração, não sei o que é. E agora, depois agora vão tratar primeiro do coração e depois é que vai ser operada. Ensanguentou-se a fonte dos sonhos. Por isso, fecha os olhos e vê como deseja acabou. Vê a prata suja envolvendo os amantes, no meio de sedas cintilantes, espelhos e fogos, onde o sussurro das horas se perde na trepadeira fatal da paixão. Vê como um protege o outro, os dois procurando um sêmen limpo, e nenhuma palavra será adiada ou dita como dantes. Vê como a terra é um veludo a escorrer da boca para a boca, triste néctar envenenado contra os lábios que se despedem da casa, dos afetos, dos amigos, das coisas insignificantes e da rua que não voltarão a ver. Isolados dos outros, pernoitando na dormência ávida dos rios, avançam deitados no fundo da pesada barca. Etéreos entram com vagar na cidade desmoronada, na fissura deste tempo pestífero que já não lhes pertence. Amargura. Sofrimento. Eu tenho cataratas, que vejo muito mal. Vejo alguma coisa, sim, mas vejo muito mal, muito mal. E tenho espondilose, tenho os bicos de papagaio, dá-me trombose de vez em quando, ameaças da fala, que perco a fala. E olha, são tantas que já não sei o quê. Muitas dores no corpo, mas isto também já é velhice. Amargura. Sofrimento. Geheimnisvoll, aber nicht Geheimniskrämerei. observe what is going on in the world together. Suicídio soa o silvo do aço em sangue. Grito que gorgoleja na garganta. Veia que se esvai, véu de névoa. Torpor que trepa tremendo. Silêncio que se adensa, manso, imenso. Até que o frio se instala e a mola estala. Negritude. Escuridão. Tive um irmão que morreu com cancro, há 3 anos, ele morreu com cancro também. Teve muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Andava sempre a ser tratado, ele morava no Alentejo, e como a minha irmã também no Alentejo. E vinha sempre a ser tratado e dizia que não queria morrer. Eu não quero morrer ainda, irmã. Foi a última vez que ele falou comigo. Eu não quero morrer ainda, estou muito dentro, mas não quero morrer ainda. Eu digo, não morres, ele era uma pessoa que tinha muita força de vontade. Mas também teve muito bons médicos ali, teve muito bons médicos. E o médico, o meu filho trabalhava nesse hospital. E o médico disse ao meu filho: você tem ali um tio muito esperto, Nascimento. Tem ali um tio muito esperto, mas nunca chegou a saber que tinha cancro. Num dia de muito calor, a maionese pode matar. Era o que dizia a minha tia. Dizia-me ela também: quando saíres, leva sempre a carteira. Porque se morreres, eles vão ter que identificar o corpo. Dear Clarice, I have followed with enthusiasm the course of your disgrace and public shaming. My own never bothered me, except for the inconvenience of being incarcerated. You may lack perspective. In our discussions down in the dungeon, it was apparent to me that your father, the dead night watchman, figures largely in your value system. I think your success in putting an end to Jane Gum's career as a couturier pleased you most because you could imagine your father being pleased. But now, alas, you're in bad odor with the FBI. Do you imagine your daddy being shamed by your disgrace? Do you see him in his plain pine box crushed by your failure, the sorry, petty end of a promising career? What is worst about this humiliation, Clarice? Is it how your failure will reflect on your mommy and daddy? Is your worst fear that people will now and forever believe they were, indeed, just good old trailer camp, tornado bait, white trash, and that perhaps you are too? By the way, I couldn't help noticing on the FBI's rather dull public website that I have been hoisted from the Bureau's archives of the common criminal and elevated to the more prestigious 10 most wanted list. Is this coincidence, or are you back on the case? If so, goody goody, because I need to come out of retirement and return to public life. Clearly, this new assignment is not your choice. Rather, I suppose it is part of the bargain, but you accepted it, Clarice. Your job is to craft my doom. So I'm not sure how well I should wish you. But I'm sure we'll have a lot of fun. Ta-ta. H. Um espírito ranhoso, com uma bossa no pescoço, senta-se pelos cantos do meu quarto. Diz-me para não ter medo. Parte as janelas para respirar e depois vai-se embora, sem mais nem menos. A minha querida mãe também faleceu e já por fim, já depois de idade com 72 anos, teve mal nos pulmões. Também foi tratada, depois ainda teve uns aninhos, teve boa, mas não morreu disso, morreu porque tinha de morrer. Na suave asa do grito, reflete-se o lume, comestível do tempo. A mão transformada em polvo sacode a erva seca no sangue da manhã. Eis o mundo fiérico das feridas incuráveis, o inferno. Mesmo quando dormes, gemes abandonado ao estertor da chuva na vidraça e ao vento que dança na persiana. Não saberás nunca da tua metamorfose em pantera aérea. Vou proibir que te passeis por cima dos sentimentos e dos móveis e que te vingues do hábil sedutor de feras. Tinha uma tosse já crónica, bronquite, crónico mesmo. Tinha uma bolha, que aquela bolha arrebentava e estava muito sangue. Envolto num lençol de cal, duas cintilações sobre as pálpebras úmidas e um ardor perfura a noite, onde uma ponte atravessa um rio. O voo é demorado. Ficaste a saber que nem Deus é eterno. Desfez-se no erro daquilo que criou. Perdeu-se nas suas imperfeições e certezas. Agora, pela janela do avião, vês como tudo é mínimo lá embaixo. Quando a oriente da loucura, a mão cinzenta do inverno perdura no rosto daqueles que, sonolentos, viajam dentro deste pequeno túmulo de serenidade. Afeta-nos muito. Tem aqui uns altos. Não podem engolir. Nada. Só coisas passadas. Mas tem uma força de vontade de se curar. Que ainda ontem falei com ela. E ela disse, tens que ser forte. Não fazes favor à doença. Faz como a tua irmã. Eu sou a mesma coisa. Eu tenho uma coragem de enfrentar as coisas. Eu não é. E então ela diz, eu tenho coragem. Eu quero-me curar. Por isso vou até ao fim. E eu vou ser operada. Ela tem muita força de vontade. Porque ela era uma pessoa com muita genica, uma pessoa forte, gorda, mas muita genica. Ela bateu mais de 20 quilos, veja lá. Foi há 5 meses que a gente esteve lá. Ela desses 5 meses para cá emagreceu, foi uma coisa louca. Durante a noite, a casa geme, agita-se, aquece e arrefece. No interior frio do olho da tua sombra, sentada na cadeira aparentemente vazia. Esperas acordado sem sono, que a temperatura da casa funda com a temperatura incerta do mundo. Depois, escreves exatamente isto. O horror dos dias secou contra os dentes. E rouco, dobrado para dentro do teu próprio pensamento, ferido, atravessas as sílabas diáfanas do poema. Levantas-te tarde, atordoado, para extinguires o lume ateado junto à memória da casa. Respiras fundo para que o gelo derreta e afogue a vulgar noite do mundo. Olhas-te no espelho, atribuis-te um nome, um corpo, um gesto. Dormes com a árvore de saliva das ilhas, com o vento que arrasta consigo esta chuva de fósforo e estes presságios de tranquilos ossos. A bem dizer, quase todos ou todos. Quase todos ou todos. Até as pessoas que estão a atender as pessoas, as empregadas, isso é uma desgraça. Elas não atendem a pessoa com simpatia, não são simpáticas, são muito sesudas, muito trombudas, e não põem-se a falar umas com as outras e não ligam aos doentes que estão ali à espera. A gente vai doentes e ainda vê mais doentes. Eu no centro de saúde, eu há mais de um ano, já vai em dois e meio pelo menos, que eu não vou à minha médica de saúde. Por quem? Porque ela é assim, é rígida. Ela não se importa em nervar os doentes. Tudo vem ao chamamento, noite após noite, o que dissemos e o que nunca diremos. A viagem com uma giesta de algodão presa nos cabelos e a sensação fresca de um sulco de aves na pele. Tudo vem ao chamamento. Os lobos, os anões, as fadas, as putas, as bichas e a redenção dos maus momentos. Enquanto barbeias, vês no espelho o homem cuja solidão atravessou quase 5 décadas e está agora ali a olhar-te, queixando-se da tosse, da dor de dentes e do golpe que a lâmina fez num deslize perto da asa do nariz. Não sei quem é. Sei, porém, que vai afogar-se naquela superfície clara quando dela se afastar e abrir a porta para sair de casa murmurando. Tudo vem ao chamamento, por dentro do clamor da noite. Então, meu filho, escrevi uma carta para a Ministra da Saúde, já escrevi uma carta para o diretor do centro também. Receber respostas desses lados todos. Foi ter uma entrevista com um médico daqui de um centro de saúde, que é para aqui o Pedro Santa Maria, que não sei quem é. Foi muito bem atendido. E disseram-lhe que agora as consultas marcam-se pelo telefone. E então o senhor marca para a sua mãe pelo telefone uma consulta. Não vai para aí às 5 da manhã e às 4. Porque o meu filho, para me marcar uma consulta, tinha que perder horas lá no trabalho dele. Para eu não ir para aí sozinha. E então eu experimentei a telefonar para lá duas ou três vezes, ou quatro, que eu já não sei quantas foram. Era só uma consulta. Então, com tantas pessoas dentro, só uma consulta que se marcava para o telefone. Ah, já está preenchida, já não se telefona mais. E digo, ah, é? Então, isso é assim? Então, porque não se telefona? Toda a gente não precisa telefonar. Toda a gente que está dentro vai para aí. Isso não está bem. Ai, a gente não manda, a gente não manda. E se a gente quer telefonar, quer falar com a médica própria, elas não chamam na médica. Não chamam na médica. Ai, não pode ser, a médica não pode vir, a médica não pode vir. Eu acho que é mais a maldade nelas que na médica. Acho eu. Bateram à porta. Não abriste. Estavas a convocar nesse instante a brancura dos dados por lançar e o corvo do Sr. Poe, mais o maléfico negrume dos mares de Melville e os passos em redor do andarilho etíope. E as mulheres da Patagónia, que estão sentadas ao fim da tarde, à beira de insondáveis glaciares. Seguias absorto o percurso daquele que comprava revistas, tabaco, souvenirs e via os comboios sumirem-se na Gare de Munique, mais a rua onde te encontro e te perco, rapaz, a quem se esqueceram de dizer que tinha um corpo de papel bom para a machucar com os dentes. É verdade, bateram à porta, mas não podias abrir nesta casa, só sobrevive a memória turva dos poemas amados. Mais ninguém, mais nada, além da parede de lodo e da caixa de sapatos cheia de sílabas preciosas. E uma mesa pequena, com albatroz empalhado para te vigiar a alma. A um canto da sala, o cigarro continua a arder na ponta dos dedos do teu retrato escondido atrás do sofá, virado para a parede, como tu, coberto de bolor, de sustos e de aborrecimento. Isto, a qualidade, é quase tudo a mesma coisa em todo o lado. É quase tudo a mesma coisa. Parece que se combinam todos. Que estão todos combinados uns com os outros. E é, as pessoas que vão doentes é as que eles ligam menos. Para te manteres vivo todas as manhãs, arrumas a casa, sacodes tapetes, limpas o pó e o mesmo fazes com a alma. Puxas-lhe brilho, regas o coração e o grande feto verde granulado. Deixas o verão deslizar de mansinho para o cobre luminoso do outono e às primeiras chuvadas recomeças a escrever como se em ti fertilizasses uma terra generosa, cansada de pousio. Uma terra necessitada de águas, de sons, de afetos, para intensificar o esplendor do teu firmamento. Passa um bando de andorinhões rente à janela, sobrevoam o rosto que surge do mar, crepúsculo de onde se soltaram as abelhas incompreensíveis da memória. Luzeiros marinhos sobre a pele, peixes que se enforcam com a corda de noctilucos estendida nesta mudança de estação. E então eu caí, abri a cabeça e a minha filha levou-me para o hospital. Levou-me para o hospital. Até foi um médico negro que me teve a cozer a cabeça. Mas eu ia, não ia por meus sentidos perfeitos. Quando abri os olhos, Emil tinha cozido. E eu disse assim, ó, senhor doutor, trate-me bem. Já está a minha filha, era um médico negro, por acaso foi uma pessoa muito simpática. E vai uma médica chamar a minha filha que estava na sala. Pode ir levar a sua mãe, que a sua mãe já está em condições de ir para casa. A minha filha, assim que me vem a pegar, eu ia caindo com sono. E disse, ai filha, a mãe está cheia de sono. A minha filha não tem papas na língua. Volta para trás. Senhora doutora, diga, faz favor. Assim como a cara. Diga, faz favor, não se esquece quem ela era. É, a minha mãe não está em condições de ir para casa. Mas a senhora é que é a médica ou sou eu? E a minha filha respondeu-lhe, parece que sou eu a médica. A minha mãe tem traumatismo craniano e a minha mãe não pode ir para casa. faça a favor de arranjar aquilo que for preciso para a minha mãe. Eu não levo a minha mãe para casa agora assim, nesta miséria. Ah, então venha cá, sentamos aqui na sala, vamos falar com duas pessoas adultas que somos. E então, teve a fazer uma carta para ir para o Hospital São José. Fui para o Hospital São José. Senão eu tinha morrido, eu tinha ficado no sono. Aqueles que têm nome e nos telefonam, um dia emagrecem. Partem. Deixam-nos dobrados ao abandono no interior de uma dor inútil, muda e voraz. Arquivamos o amor no abismo do tempo e, para lá da pele negra do desgosto, pressentimos vivo o passageiro ardente das areias, o viajante que irradia um cheiro a violetas noturnas. Acendemos então uma labareda nos dedos. Acordamos trêmulos, confusos, a mão queimada junto ao coração. E mais nada se move na centrifugação dos segundos. Tudo nos falta. Nem a vida, nem o que dela resta nos consola. A ausência fulgura na aurora das manhãs. E com o rosto ainda sujo de sono, ouvimos o rumor do corpo a encher-se de mágoa. Assim, guardamos as nuvens breves, os gestos, os invernos, o repouso, a sonolência, o vento, arrastando para longe as imagens difusas daqueles que amamos e não voltaram a telefonar. Amargura. Sofrimento. Espirro. Um espirro cheio, sonoro, generoso. Levou a mão ao bolso e sacou do lenço, imaculado, fino, discreto. Levou-o à cara e assoou o nariz, enérgico, decidido, helénico. Dobrou o lenço e voltou a guardá-lo no bolso, ascético, adjetivo, rainhoso. Tensão. A minha vida. Espirrou. Este tempo já se sabe. Levou a mão ao bolso e tirou o lenço de algodão egípcio. Quase ritual, desdobrou-o, revelando um nariz de uma aristocracia impecável. Levou-o à cara e assoou-o discretamente. Depois voltou a embrulhar e guardar no bolso lenço e nariz. Um nariz simpático. Não sei porque não o usa mais vezes. Sopra um vento pelo peito do Mariante. Vento cinzento, capaz de apagar os gestos que restam e de limpar os passos incertos pelas ruas do cais. Vento. Um vento que te sacode as veias, os tendões, faz vibrar os músculos e a mastriação, como a árvore que se desprende das entranhas do mar. Corre. Corre um vento pelas fissuras da pele. Vento de pó enferrujado, abrindo feridas nos animais vivos, colados à memória, onde uma serpente mergulhou no sangue e desata a fulgurar. Sopra um vento pelo peito do Mariante, desperta a fluorescência pálida do pântano, varra a noite e leva as mãos dos condenados à morte. Corre um vento, vento de febre, sismo de orquídeas que acalma quando acendes a luz e abres as asas, vibras e levantas voo. Amargura. Sofrimento. Negritude. Escuridão. Excuse me. Excuse me. Can you show me the way out of here? Of course. This way. Just past the Headless Horseman, the Café Chabu. And how far is that? Not far. You're the tourist here. You should take it easy. If you can trust a stranger, follow me. I don't mind if I do. I'm a stranger here with a sense of regret that I'd like to forget that I drank from a paranoid glass. I come from a paranoid base. Sure, I spent time in prison. A prison of my own devices, and we all. I'm a foreigner here, and I'm feeling just a little warm. I'm looking for points of importance and historical interest. Trapped by the same rate of exchange that I'm running away from. As we all know, we hate to change. But change is a virtue, my friend. If you want to escape, all you have to do is make up your mind. You're not a prisoner here, and I'm made to work with my hands. Part of my sentence for taking the license to think of impossible plans. Working my fingers to the bone, keeping my hands on the rungs of that ladder that leads us out of the gutter to the light. It's all been a big mistake. I've done nothing wrong. I'm just an innocent here. Tensão. É minha vida. Todos os pássaros sossegaram. As crianças desceram das árvores, guardaram os jogos, recolheram a casa. A noite está próxima. Levanto a cabeça e deixo a voz deambular por dentro deste silêncio de água e de estrelas. A noite está próxima. Deixo o corpo escorregar na poeira luminosa. Acendo um cigarro. Ponho-me a falar com o meu fantasma. Longe daqui, a cidade enfeitou-se com os seus crimes de neon, com suas traições. Ouço hélices de barcos, motores, quando um rosto esvoaça ao alcance da mão. A verdade é que passei a vida a fugir, de cidade em cidade, com um sussurro cortante nos lábios. E atravessei cidades e ruas sem nome, estradas, pontes que ligam uma treva à outra treva. Caminho como sempre caminhei dentro de mim, rasgando paisagens, sulcando mares, devorando imagens. O absinto, esse álcool que me permitiu medir o tempo no movimento dos astros. E vi a vida como um barco à deriva. Vi esse barco tentar regressar ao porto, mas os portos são olhos enormes que vigiam os oceanos. Servem para levarmos o corpo até um deles e morrer. A noite está próxima. Vejo acenderem-se mãos voláteis e uma sede de poços e de nomadismo. Sulco a areia que sitia as cidades para trás abandonadas. Abro fendas na memória E a noite surge com suas cidades queimadas, desertas. E o vento cintila onde cresce o lobo que me ronda o sono. Estendo a mão, pego no revólver, mas nada acontece. De nada me serviria inventar outra vez o rio das palavras. De nada me serviria saber a geometria exata dos cristais ou redesenhar o corpo e aperfeiçoá-lo. Fico assim, inerte, à beira da noite, olhando o brilho da lua jorrando águas. O regresso nunca foi possível. O verdadeiro fugitivo não regressa, não sabe regressar. Reduz os continentes a distâncias mentais. Aprende a fala dos outros e, por cima dele, as constelações vão esboçando o tormentoso destino dos homens. Pressinto uma sombra a envolver-me. Ouço músicas, espirais de som subindo aos subúrbios da alma. E acendo o lume das pirâmides, onde o tempo não foi inventado, e renego a alegria. Não semearei o meu desgosto por onde passar, nem as minhas traições. Não consigo dormir nunca mais. Ando de um lado para o outro, canso o corpo, enquanto a língua segrega uma saliva exterminadora. Lá fora, dentro da noite, os chacais, as hienas, cercam a casa. Mas o pior é este chacal que me esfarrapa as vísceras, esta hiena que me devora o sonho. Pela janela vejo a linha crepuscular da duna. Um novo corpo liberta-se do meu e caminha fora de mim. Vejo-o afastar-se em direção aos nevoeiros das cidades. Sei, nesse instante, que nenhum abraço chega para atenuar a dor da separação. Afastados, tudo o que nos resta é começar a imitar a vida um do outro. O que dissemos perdeu o sabor e o sentido. Arrar, Aden, Lisboa. Este silêncio, capaz de ordenar e desordenar o mundo. O canto sublime das miragens. Mas vai chegar o inverno e a tristeza dos dias começa a zumbir à roda da cabeça. Abri a janela, avisto uma nesga de céu limpo. Lembro-me de quando trocava um sorriso por um verso ou por um insulto. Imitávamos assim a felicidade. O sol fulmina a memória, limpa-a da crueldade do passado. A vida aqui reduz-se a efêmeros passos, surdas gargalhadas, ideias que se evaporam lentamente. Enfim, a vida aqui reduz-se a efêmeros passos, surdas gargalhadas, ideias que se evaporam lentamente. Enfim, o mundo não é assim tão grande. E a vida, afinal, é como as orquídeas, reproduz-se com dificuldade. Mas estou cansado. Os olhos fecham-se-me com o peso das paixões desfeitas. Imagens, imagens que se colam ao interior das pálpebras. Imagens de neve e de miséria, de cidades obsessivas, de fome e de violência, de sangue, de aquedutos, de esperma, de barcos, de comboios, de gritos. Talvez, talvez uma voz, o desejo de um sol impiedoso, sobretudo enquanto dormia. E embarquei num cargueiro, desertei em Java. Pensei mesmo construir uma casa, mas não foi possível. Ainda vejo aquelas árvores cobertas de ossos luminosos e a duna incendiada, o deserto onde posso continuar a reconstruir o universo. Escavo no coração um poço de sal para dar de beber ao viajante que fui. Deixo o vento arrastar consigo a infindável caravana de ilusões e digo que tudo se afogue na gordura das manhãs. que tudo silencie e uma língua de fogo atinja os livros que não escreverei. Os dias estão cheios de cartas e de recomendações, de amigos que partem para sempre ou adoecem, de recados e de intrigas, de contas intermináveis, de ouro, de corpos, de fortuna e infortúnios, de morte e de cães feridos ao uivar à porta da desolação. Uma espécie de miséria e de orgulho escorrem no fundo de mim. E talvez seja a mistura venenosa da miséria com o orgulho que me há de perder. Não tenho mais nada a dizer. Os poemas morreram. Fugir tornou-se uma obsessão, ou então é a melhor maneira de encenar o desespero. Bebi águas inquinadas. Vi o corpo suspenso no rebordo dos poços. O coração batendo descontrolado. Mas a morte, quando se aproxima, é uma coisa simples. Vem comer à mão a cinza melodiosa dos dias. Por isso sei que ao amanhecer posso perguntar: quantas Áfricas murcharam na boca do amor? Quantas feras despedaçadas foram comidas ao entardecer? Quantos homens conseguiram apaziguar o relâmpago da paixão? Quantos desejos ficaram abandonados na escuridão intacta dos quartos? A qual dos demónios me vender? Que besta suja será preciso adorar? Em que sangue contaminado mergulharei a língua? Que fogo estranho é este, que devora a beleza interior das coisas? Que mentira me poderá salvar? Uma golada de veneno, e eis que se acende o talento, o rumor precioso das sílabas, o choro e o riso, o brilho gelado das imagens. Então, ergo o cachimbo e fumo um tempo futuro. Ajeito o cinturão onde guardo o ouro e vou pelo engano das palavras. Descubro a febre, a ânsia do eterno viajante. Abro as mãos, solto as borboletas e os pássaros, que dizem ser a alma dos mortos. Um espelho onde não me reconheço. Mas o pior é que nunca acreditei no que me disseram e parti o espelho. O azar nunca mais me largou, e também não posso dizer que os negócios me tenham corrido bem. Foi maldição, dizem. Paciência. Mas não há maldição sem desejo, e eu não paro de desejar, sôfrego, capaz de arriscar a vida e a razão, ou de matar. Um rasgão de luz sobre a pele, dormes na seiva doce das manhãs. Mas sabes que só há repouso para o sofrimento quando se entra no primeiro dia dos dias sem ninguém. A dor, a perna amputada, a chaga viva, o sangue a latejar, o mapa da Abissínia. O sol enterra-se nas areias. Viajo sem me mexer desta enxerga branca. Tento encontrar espaço para a lucidez do meu silêncio. No lugar do poema, coalha o ouro das geadas e os animais são formas etéreas que se me colam ao rosto. O que morre quase não faz falta. Dantes, ouvia o mar. Bastava encostar a cabeça ao peito um do outro. Mas um homem em cujo coração se tenha concentrado toda a fúria de viver será um homem feliz. Não sei se posso querer alguma eternidade, não sei. O que vejo já não se pode cantar. Que horas serão dentro do meu corpo? Que mineral vermelho jorraria se golpeasse uma veia? Não sei. Não sei. O que vejo já não se pode cantar. Lembro-me de uma cabeça rebelde flutuando junto à janela. mas a casa está repleta de gemidos. Vai amanhecer. Não me lembro de mais nada. O que vejo já não se pode cantar. Recomeço a fuga, a última, e nela hei de morrer de olhos abertos, atento ao mínimo rumor, ao mais pequeno gesto, atento à metamorfose do corpo que sempre recusou o aborrecimento. O que vejo já não se pode cantar. Caminho com os braços levantados e com a ponta dos dedos acendo o firmamento da alma. Espero que o vento passe. Escuro. Lento. Então entrarei nele, cintilante, leve, e desapareço. Na emissão de hoje, Fernando Alves, Inês Menezes, Aníbal Cabrita, Pedro Malaquias, Adélia Guerreiro, Luís Borges e Fernando Garcia. Baby Sandy, Mr. X, Anthony Hopkins, Hans Zimmer, Laurent Petitgain, Kronos Quartet, David Sylvian, John Cale e Bob Newhart, e textos do poeta Alberto, do livro Horto de Incêndio. Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema.